Dona Maria da Quitanda, tá ruim pra mim, chego até a passar de banda. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Eu tô devendo, tô devendo a Dona Maria da Quitanda. Tá ruim pra mim, chego até a passar de banda. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Quando chego mais à frente, bato de frente com seu Manel do botequim, que me cobra uma pinga e um torresmo, que tá no prego há mais de um mês. Sem contar que também eu tô devendo o aluguel do português, sem um qualquer. É duro de se virar, eu envergo, mas não quebro. Amanhã vai melhorar, eu vou à luta e aturo os lamentos da Joana, que não faz feira semanas e suplica ao menino Jesus. Diz que o homem do gás não perdoa, a light vai cortar a luz. Mas eu tô legal numa boa, lá vou eu carregando essa cruz. Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé que a vida vai melhorar. Oi, segura as pontas, seu Zé, eu devo, mas quero pagar. Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé que a vida vai melhorar. Oi, segura as pontas, seu Zé, eu devo, mas quero pagar. 17,50 de leite e pão na padaria, 20 pratas que o Jorge Bicheiro emprestou. Lá na tendinha, o carnê da televisão que pifou. Na garantia, uma vela que a minha mulher acendeu. De 7 dias, 17,50 de leite e pão na padaria, 20 pratas que o Jorge Bicheiro emprestou. Carrinha da televisão que pifou, na garantia, uma vela que a minha mulher acendeu. De 7 dias, eu tô devendo, tô devendo a Dona Maria da Quitanda. Tá ruim pra mim, chego até a passar de banda. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Quando chego mais à frente, bato de frente com seu Manel do botequim, que me cobra uma pinga e um torresmo, que tá no prego há mais de um mês. Sem contar que também eu tô devendo o aluguel do português, sem um qualquer. É duro de se virar, eu envergo, mas não quebro. Amanhã vai melhorar, eu vou à luta e aturo os lamentos da Joana, que não faz feira semanas e suplica ao menino Jesus. Diz que o homem do gás não perdoa, a light vai cortar a luz. Mas eu tô legal numa boa, lá vou eu carregando essa cruz. Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé que a vida vai melhorar. Pois segura as pontas, seu Zé, eu devo, mas quero pagar. Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé que a vida vai melhorar. Pois segura as pontas, seu Zé, de leite e pão na padaria, 20 pratas que o Jorge Bicheiro emprestou. Lá na vendinha, o carnê da televisão que pifou. Na garantia, uma vela que a minha mulher acendeu. De 7 dias, 17,50 de leite e pão na padaria, 20 pratas que o Jorge Bicheiro emprestou. Lá na vendinha, o carnê da televisão que pifou. É, meu compadre, tá ruim, mas vai melhorar. Segura as pontas aí. Vou ver se eu ponho algum contigo aí pra acertar uma conta que eu tô devendo ali.